da Gigana, fugindo 6160 com 170, segundo espaço na ponta de cima. Atenção, estamos no voo 233, passando o marcador. Voo 233, Mineirão 03, ligado com o último zero, dentro variável 29. Repouso, 23. Salvador, bom dia, 4098, estão voando. Gonçalves 320, viu? Pode ser armazém. Porta 8. Gonçalves 320, bom dia. 2093, salão do Confins, 360 desautorizado via Rampes Luiz Júnior, antivir e sair conforme a rota do plano. Decolada pistão 10, primeira curva direita, saída por 1, releva. 120 decima 8, controle Salvador, 5271 no transporte. Após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, a variável Multicarpo 9073. Precisa? Possibilidade de coordenar Recife pra gente? Nível 330. Deixa na coordenada 330. Muito obrigado, tá meio cedo ainda, mas se conseguir, te agradeço. Eu não tenho a mesma coisa, eu não posso. Продолжение на шансе я приготовил в этих молочных. Salvador para sair do 2229, Luciano. 2229, General 0104, ligado por 10, vento variável do estado. Irmãcinho em repouso, 102220. sua via de federação, vamos para o combate e vocês me ajudam. Falou ao segundo, libera a direita, parte de alfa, chega até o parte 3. A setor gerador do parte 3 e a aeronave da Tulsa, põe, puxando no meio. Eu vi o canal 5. direção de indicação, desça via chegar a bordo e para próximo sair o último que nós vamos agora. 208, eu sou conselhado, voo. Muito bom dia, o CUT, cargo 9073, 1700 pés na escuta. CUT, cargo 9073, contato rodado com a Rádio Supervia, sai da Cuca, transmissão Caracaju, voo 330. Voo Caracaju, 330, quando possível, para onde Caracaju, se puder. CUT, cargo 9073. Chama. Salvador Brasília, 660 autorizado, diante do número 7, Malva, e conforme a rota. Tem falta 10, primeira curva à direita, saída arbor 1, é neto. 120, última 8, controle, 5430, suspense. vai dar agora um relé. Cruzando direto ao meu ponto 09. Até a 9 dos meses, 9 de 5.